8899, baixou e travou? Passando externo agora, baixou e travado, 5899. Uma centena com 10 nós, 614, livre pouso web. Livre pouso, 5914. Visual 5344. 5344, torre 1895, tomo pouso, feliz dia do aviador. 183, torre, obrigado, boa noite. 1895, a torre. Confirmando, 1895, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, é o Trip 5344, fui LS, encontrei em cima ainda, sente do tráfego da live em Pozão. Toma controle, o Trip 5344. Juliette, boa noite, 7-4. 7-4, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, boa noite, 7-4. Fui, Alex. Trip 5344, chame a torre, frequência 118.95. Desculpa, torre 1995. Torre Salvador, boa noite, é o Trip 5344, foi ILS, puxando travado. 5344, continua a aproximação, aguarda a pista livre, boa noite. Aguardando. 5899, solo aos 11, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, Salvador já tem a autorização do gol no 805, Natal. 5344, triplo livre pouso, uma centena com 10 nós. Livre pouso na 10-5344. 805, autorizado Natal, nível 370, peso 10, pista no 0, esquerda, Puca, transição Zipa. Controle no 08, transponder 5473. Correto, portão 1, não chama pronto. Pronto, estou faltando o operador de pinga. Pronto, gol no 805. Pronto para o push? Afirmativo, está solicitando o operador de pinga que está faltando. Faltou na chegada e está faltando agora na saída também. Ok, vou condenar. Se aproxima da Juliette, 5899. 4062. 62, chame a torre 1-1895, tomou pouso e feliz dia do aviador. 1895, muito obrigado, bom trabalho aí. 1899. Prossiga. Juliette. Juliette, portão 10, vai. 10, vai. Salvador, boa noite, azul 4062. 2.5 do Altermar. fechado e travado, entre 80 graus e 8 horas. Gostaria. Fala do meu 4, taxi e aquilo para o pote 3. E aquilo pote 3, 3 para 4. A chave travada, azul 4062. Tudo autorizado, pista 10, azul. Vento permanece 70 graus com 8 nares. Livre pouso, pista 10, azul. Vendo o 4062, taxi via Alfa Juliette, Porta 1, solo 18. Alfa Juliette, Kate. Pushback acionamento, meados da 3. Cuidado, pushback acionar 3, não sei o que eu chamo táxi. Pode para o táxi da 3. em voo no 805 com 7,5 a bordo, Serra Maceió, 2 horas e 40, autonomia pronta. Voo no 805, reporte no ponto de espera pronto, 1014, no ajuste. Posso ponto de espera pronto. Gol 1805, tração Ponte Belo na central. 1805, ainda cola pista 10, vento 90 graus, 8 nós. Ainda cola pista 10, zona 8, já. Salvador, pode confirmar que a aeronave parqueada na posição 1? Olha, o pato era minha 4-2? Ainda não, só quando o senhor chegar lá. Máximo está 3, 152, 153 a bordo, 2 horas de autonomia, até na Aracanã. 3152, taxi via Índia, reporte no ponto de espera pronto, QNH 1094. 1094, via Índia, reporte no ponto de espera pronto, está 3. Boa noite, 96, boa noite, sem identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para 2000 pés, que é legal no 0 no 4. Sente para 2000, no 0 no 4, na Mari, boa noite, tá certo. Pode voar duas, não, boa noite, tá certo. Autorizada de TAP, boa noite, 96. TAP, boa noite. Patrulho, voo no 805, cruzando 1800. Boa noite, 05, contato, radar, decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370, PUCA, Z para voo no 805. 90 graus de descente. Decola no 0.3. Gol no 805, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Agora não deu para copiar, 26. Gol no 805, a primária 125.45, a secundária 126.85. 2545-2685. Controle Salvador, Barak, está 3152, decolou na sexta. São 3152, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, sai da PUC. 330, sai da PUC, está 3153. Gol no 896, autorizado afinado, procedimento do ILS, que foi estabilizado no localizador. Pois será estabilizar o localizador, não é só sem. Salvador, eu vou 994, boa noite. Boa noite, 994, Maceió, 350, pronto, confirma. Copia, prossiga. Autorizado 350, cola da pista 10, sai da PUCA, transição Caju, controle 120.8, transponder 552. Autorizado, Salvador Maceió, nível 350, embora da pista 10, saída da PUCA, transição Caju, e outro ponto bom, transponder 5512 e controle Salvador 1208, voo 99994. Correto, máximo na, na corte em parada de Bexar. Então, 3152, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 5. Então, 3152, secundária 126 decimal 85. Então, secundária 1268. Noite 96, metorre 118 decimal 95. 18, obrigado, é Salvador, 1896, uma boa noite, passou externo, baixado, travado, visão. Avanço do 996, posto autorizado, pista 10, entre 90 graus, 10 graus. Livre posto, pista 10, 1896. Gol 994, puxa de acionamento na posição 3. Quase autorizado, puxa de acionamento, chama o taxi. Autorizado, chamada 1994. 270, acho que é a identificação. Autorizada a chegada Mari, desça para 2000 pés, que é negar no 094. Mari, desce 2000 pés, via Mari, já 3. Controle Salvador, da 3970, autoriza em SAP? Autorizado. Boa noite, SAP. 3, 2, 3, 4.